desabar. Meu pedaço de Saigon, faz as malas que eu vou te buscar. Rosa de Hiroshima, furacão Katrina, leva a paz, turbilhão, vem ser minha menina má. Vai, sofre com a minha falta que eu tô só. Vem pra mim, liga aqui, Colombina, deixa ser teu arlequim. Cê não vê, frases vãs são pra atingir você. Deixa aí, que as pessoas mais falam sem saber. Lágrimas no escuro vão saudar, redenção vou mudar. Nunca é tarde, então vamos na missão. Que é resgatar, dar um rolê, ver quem tá, onde for, celular, ver quem é, quem será, já passou. Demorou, mas eu entendi que era um filho teu. Deixa o som virar, que eu vou te provar quem sou eu. Nasci pra cantar, livre assim, caravana é tentação. O mundo não cabe na minha cama, eu sei. Diz que me ama tanto, quer criar raízes. Só nós dois, tá bom, meu bem, hein? Pois eu acreditei. Faz lembrar você. Dia frio e solidão faz lembrar você. Cinema na segunda faz lembrar você. Amy Winehouse faz lembrar você. Só nós dois, meia luz, mais um som. Kanye, drive slow, largadão no futon. Madrugada em claro no cerol, pique corujão. Relevei teus momentos, mas nunca tava bom. Sei que a vida me mantém ausente, as tuas amigas notam. Trabalho pra fazer sonhar, os meus sonhos esgotam, eles me cobram. Eu tenho que tá entregue, shows não voltam. Cê nunca vai entender, imagina se os trabalhos faltam. Eu sou o circo e eles nem me reparam. Os celulares filmam, eles gritam, mas nem me escutaram. Amigos ao meu lado e eu me calo. A festa tá na alta e a solidão fazendo estrago. Eu vou de encontro com você, mas nem que isso demore um ano inteiro. Eu volto pra dezembro, a gente estica até janeiro. Deixa ser o que será, tá mó solzão, mó vazio. Vem pra mim, larga tudo que eu tô de volta ao Rio. Diz que me ama tanto, quer criar raiz.